canta aí, vai. Ela mexe comigo, e pior que não sabe. Comentei com os amigos, minha outra metade. Ela, ai, eu morro de amores por ela. Tô a ponto de largar aquela que há tempos me acompanhou. Mas o meu sentimento mudou. Vocês mexem comigo. Quem gostou, dá um grito. Valeu.